recebido desta informação que me conforta, que me justifica, gravo-a para mim e disto. Sequencio-a, ponho-a em loops aleatórios e contínuos e adormeço a meio da tarde com os fones nos ouvidos. Estou sem t-shirt e sinto uma brisa no corpo. Estou numa espécie de sonho lúcido, deitado, pousando a cabeça na álbum fada. Não sei quantos segundos, minutos passarão até me levantar. E escrevo, tentando não perder a informação contida no vírus. Catafunhos de sonho, uma cabana de ferro, uma cabina de febre. Toda a gente vive dentro de uma enorme cidadela psiquiátrica, com campos e equipas de futebol. Pintor jovem delirante não assina o quadro genial numa exposição a roubar. Se em vez sente-se feliz. Ser roubado fala sentir-se um herói, como na frase roubar os nossos heróis. Ser igualmente roubado, assassinar os nossos ídolos, ser enforcado por ela. O jogador de futebol Tony, volta das Áfricas, um dia grava um disco e vira estrela. Manager da equipa diz que estraga a vida dos antigos companheiros. A torneira seca mesmo que a Holanda ao fundo por causa do aquecimento global. Fazendo pensar que se passa ao contrário no Rio de Farda de Palha. O do musical foge com o dinheiro. O pintor acaba por ficar dono num cafezinho como recompensa. Cardela em Bíblia. O pintor entra com este livro num bar-restaurante com mesinhas retangulares pretas encontrando a Judite. Sozinha, mas desconfiada. Passando a mão pelo cabelo no banco de trás. Perguntando o que está a ler. Eu digo que não fugi. Quem tu de facto desejas não vem hoje. Quanto a mim, volto depois. E volto no final da história, abraçada a duas gordas gostosas que vi através da janela. Comentando o meu próprio comentário, dizendo que tudo se resolve bem, que é bom amanhã ser dia de folga. Assim posso dormir. Termino dizendo 31-10. A última imagem do sonho, uma espécie de números alfanuméricos de um rádio despertador digital, o tal que se queima juntamente com o livro de El Greco, citado na Live.